no shopping, fica no nome em produto. Alô? Ah, agora. Ora! Pilhas substituídas, novas, agora com toda a potência. É. Idealmente, a coisa é hierarquizada de cima para baixo, é a Constituição que manda. Essa Constituição que é descrita como o novo soberano. Todos se submetem, inclusive os entes federados. Inclusive os cidadãos comuns. E cria a partir daí toda uma hierarquia de leis também. Hierarquia essa que leva em conta a existência de leis ordinárias federais. Falarei aqui para vocês de uma certa hierarquia de organização de normas que são da esfera federal, no primeiro momento. Lei ordinária. Que nome lindo. Não é ordinária porque é vagabunda. Não é ordinária porque é cachorra. O pessoal do Mato Grosso é que fala assim, cachorra. É ordinária porque é anormal. É ordinária porque é aquela que seria a ordem normal das coisas, se você preferir, para ficar mais fácil de decorar. Lei ordinária, também chamada de lei comum. A própria Constituição, que é aquilo a qual todos se submetem, é o mesmo instrumento legal que, tal qual soberano, diz ao legislador como o legislador pode legislar. Ele diz qual o quórum para que uma lei ordinária seja construída. Lei ordinária requer maioria simples dos votos em duas casas legislativas. Explico daqui a pouco por que duas casas legislativas. Porque temos Câmara e Senado. Só para tornar mais complicado o processo legislativo. Maioria simples. Isso quer dizer metade mais um dos presentes desde que a sessão legislativa possa ter sido instaurada validamente. Para instaurá-la, é preciso que você tenha de novo metade mais um do total de deputados ou senadores. Esses quóruns são todos previstos em regimento interno. Todos eles. Regimento interno das duas casas legislativas. Forma de contagem, forma de verificação das presenças. É como se o regimento interno complementasse a própria Constituição. Ora, fora isso, não há uma previsão de conteúdo. Que tipo de assunto, que tipo de tema eu posso legislar sobre lei ordinária? Porque se ela é ordinária, não faria nenhum sentido prever que tipo de conteúdo. Na verdade, pode-se legislar ordinariamente sobre qualquer assunto que a Constituição diga que pode ser legislado. Se pode legislar sobre ele, sim, porque há determinados temas dos quais você não pode simplesmente legislar. Se o fizer, a lei produzida é nula, não vale nada. Ora, já que ela é regra, ela é ordinária, se pode legislar e não há outro tipo de norma a ser produzida, outro tipo de processo legislativo próprio que a Constituição exija, então é lei ordinária. Então é lei ordinária. Ela é a regra, não se define conteúdo. Ao lado dela, e digo ao lado porque não há hierarquia entre elas, os senhores encontrarão também a tal de lei complementar. É muito engraçado porque lei complementar dá a ideia de que lei que complementa a Constituição. Pois é, mas se você parar para pensar, toda e qualquer lei complementa a Constituição. Claro. Porque a Constituição assume o papel do soberano, mas ela sozinha não corresponde a um conjunto de normas que seja suficiente para organizar, para ordenar todos os acontecimentos sociais. Cometi até um erro. Organizar os acontecimentos sociais é horrível, porque o direito não organiza nada. O direito organiza a sociedade, balela, balela. Se o direito organizasse a sociedade, só poderia se casar quem conhece direito de família. Talvez fosse até algo sábio, né? Eu gosto muito do Papa, sabe? Do Bento XVI. Eu sigo. Acho muito interessante algumas colocações. Ele disse que o segundo casamento, o casamento de pessoas divorciadas, é uma praga. Ele tem razão. Quando não deu certo uma vez, você vai insistir de novo, larga de ser burro. Olha que coisa, é uma praga mesmo. Ele é um homem sábio, é um homem sábio. Não é? É um homem sábio. Olha, dá a impressão de complementar, mas tudo complementa. Tudo complementa. Ela sozinha pode pouco. É que resolveram, no dia em que fizeram a Constituição, chamar de lei complementar alguns assuntos, alguns temas especiais. Especiais porque quem fez a Constituição achou que aquilo era especial. Achou que aquilo merecia um tratamento mais rigoroso do processo legislativo. E disse, para esses temas aqui, que a própria Constituição define, e estão espalhados ao longo da Constituição, e você os descobre sempre que, ao ver um artigo, ele termina dizendo, lei complementar regulamentará o assunto. É como se dissesse, eu, constituinte, achava, no final das contas, que eu deveria ter legislado na Constituição de forma completa sobre esse tema. Mas eu me omiti. Eu resolvi pegar esse tema e deixa que depois alguém decide. Deixa que depois a nação se resolve e decide. Deixa que depois os próximos legisladores se resolvem e decidem. É, claro. Estamos esperando até hoje. É rápido. E logo Lula vai resolver, quem diria? Ora, não é? Ora, alguns livros dizem lei complementar porque os assuntos são mais importantes. É outra mentira que contam para você. Os temas que a Constituição exige lei complementar não são os mais importantes. São aqueles em torno dos quais a Constituinte de 88 não conseguiu chegar a consenso. É aquele que na hora do embate não conseguia resolver, mas tinha um prazo para terminar a Constituição. Porque, claro, todos os que foram eleitos para serem constituintes querem entrar para a história como constituinte. E se acabar o seu mandato e entrar outro babaca, você teve um trabalho de 4 anos e é outro babaca que vai assinar como o constituinte que fez a Constituição. E isso ninguém queria. Então, estamos discutindo muito esse negócio, não chegamos a acordo, ah, vamos botar em lei complementar, regulamentará esse assunto. E depois que se dane, as pessoas se resolvam. No duro, você descobre isso se você pegar os relatórios das discussões mesmo na Constituinte. É quando não havia entendimento, lei complementar regulamentará o assunto. É importante que não há entendimento, no final das contas. Mas o quórum é mais rigoroso, porque não é maioria simples, é maioria absoluta. É metade mais um do total de deputados e senadores, votado em duas casas, em um único turno, ou seja, vota uma vez só em cada uma das casas. O fato de ter quórum diferenciado gera alguns probleminhas. Primeiro deles, coisas que a Constituição não resolve. Quem inventou isso foi jurista. A hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, porque alguns dizem, se o quórum da lei complementar é mais rigoroso, então ela deve valer mais do que o da lei ordinária. Se o constituinte achou que era mais importante, que esse tema era importante ao ponto de merecer um tipo especial de norma, tipo especial de norma que tem um quórum mais rigoroso, é porque essa importância deve se ressaltar, deve afetar a norma produzida em torno dela, e portanto ser mais importante, ser hierarquicamente superior. Isso resolveria um problema. Você tem um tema legislado por lei ordinária e outro tema por lei complementar. O da lei complementar deveria valer sobre o da lei ordinária, porque valeria mais, porque é hierarquicamente superior. Outros tantos juristas dizem que não. Não há hierarquia entre as normas. Primeiro porque o argumento de dizer que os temas em que o constituinte pede lei complementar são mais importantes, você já sabe que é uma balela. Não é porque são importantes, é porque eles não conseguiram se decidir. É diferente. Segundo, se o fato de exigir um quórum mais rigoroso fosse o suficiente para que só por isso eu dissesse que uma lei vale mais do que a outra, então imagine aquela situação. Uma lei complementar em que foi aprovado com maioria absoluta, teve exatamente metade mais um do voto, dos votos de todos os deputados e de todos os senadores. Exatamente metade mais um. E, por outro lado, tem uma lei ordinária, em que a Constituição só exige maioria simples, mas, de fato, ela foi aprovada com unanimidade. Não teve um voto contra. Não teve uma abstenção. No final das contas, essa lei ordinária, apesar do nome, ela teria mais legitimidade, no final das contas, do que essa lei complementar, em torno da qual os nossos legisladores não têm unanimidade. Então, das duas, uma: ou eu sou coerente e levarei em conta sempre o quórum não previsto na Constituição, mas o quórum que, de fato, é o quórum resultante da votação daquela norma. Ou levo em conta sempre o quórum, ou não levo em conta o quórum nunca. Nunca. Já que dá muito trabalho você levar em conta sempre o quórum de cada lei, cada um agiria com um placar de hierarquia, e a hierarquia das normas dependeria não do conteúdo delas, mas do quanto houve discussão e do quanto não houve no Congresso, o que tornaria a aplicação do direito extremamente complicada demais para advogados. É melhor você não levar em conta a hierarquia nunca. E, portanto, declarar que não há problema de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. É claro que é uma terceira via, que foi uma discussão também muito interessante. Em vez de tentar dizer quem vale mais, é dizer o seguinte: mas que diabo de vocês estão discutindo esse papo para saber qual vale mais ou qual vale menos? Porque nunca haverá conflito entre lei ordinária e lei complementar para você precisar dizer na prática quem vale mais ou quem vale menos. Como não? É porque, meu amigo, se tem um tema que a Constituição diz que tem que ser legislado por lei complementar, e você legisla por lei ordinária, simplesmente a lei ordinária, ela é inconstitucional. Se é inconstitucional, não vale nada. Se não vale nada, não tem problema. O conflito entre lei complementar e lei ordinária é um falso conflito, porque uma delas é inconstitucional. Uma delas é inconstitucional. Não tem jeito. Você não pode regular de lei de greve com medida provisória. Você não pode regular de lei de greve por lei ordinária. Se regular, é inconstitucional, não adianta. Só lei complementar ou nada. Então não há conflito. Mas sempre tem uma ala. Já viu lei que é assim? Você faz uma lei para cuidar do tema X. O tema X ninguém discute. É fácil aprovar no Congresso. Você tem um tema Y que não tem nada a ver com o tema X. Mas quer aproveitar que aquela lei tem toda uma boa vontade para aprovar, que ela entrou na pauta de votação, e você pede, será que dá para enfiar um artiguinho só na lei? O artigo não tem nada a ver com o resto. É aquela lei que fica assim: lei número tal, regulamenta não sei o quê e dá outras providências. Quer dizer, esse "e dá outras providências" quer dizer que tem um monte de penduricalha aqui que não tem porra nenhuma a ver com o resto da lei. Mas que jurista vai insistir em dizer que a lei é produzida de forma sistemática? Balela. Outra balela. O cara enfia esse troço lá. Porque um deputado, para ter o seu projetinho aprovado, o seu projeto de lei, é preciso que ele tenha muita influência, porque o fato de você botar no protocolo um projeto não quer dizer que ele vai ser votado automaticamente. Há uma reunião de lideranças que escolhe o que vai ser votado e o que não vai, o que entra na pauta e o que não entra na pauta de votações. Vetam. Assim como vetam, enxertam. O que ele pede é enxertar. É muito mais fácil você enxertar um artigo numa norma em que já está na pauta de votações do que tentar fazer com que uma norma entre na pauta de votações. Então os caras aproveitam. Então, esse artiguinho não vai atrapalhar em nada. Aí tem norma assim do tipo: norma número tal, regulamenta a previdência social, não sei o quê, e da outras previdências. Aí tem um monte de lei, de artigo, falando de previdência. O INSS fará isso, o valor é esse, o requerimento é em 3 dias. Aí vem o artigo: fica decretado o feriado do dia de não sei o quê. Nada a ver com nada, assim, no meio da lei. Apesar de que chegou no ponto de cultura, ele é automático, o pessoal da saúde, passou o médico, o que é que Esse ainda não é dos piores, porque pelo menos é o mesmo assunto. O pior é uma lei que cria meia entrada e o cara enfia um artigo dizendo que vão mudar o nome da rua tal para a rua não sei o quê, enfim, umas coisas assim que não tem nada a ver com nada. E tem um monte de lei assim, um monte. Aí você querendo entender o que esse troço está fazendo ali. Sabe, aqui não tem, não tem porquê. Por quê? Porque o cara conseguiu enfiar esse troço e ninguém enfiou. Foi isso. É, toparam. Ah, deixa ele botar aí o artiguinho dele e tal, senão o partido dele e os amigos dele não votam para aprovar esse troço. Melhor encher esse negócio aí, todo mundo vota, a gente aprova mais fácil do que ficar discutindo com o cara, só para manter a lei. Ah, que se dane. Jurista que se vire para resolver isso depois. Você que obedece, que se dane para resolver. Tem nada. Aí é culpa de assessor, que são os caras que redigem, né? Você acha que o deputado redige esse troço? Tem lei quando você ingressa não. Vou chegar nela. Sucessão de leis. Olha só. Aí, cara, aí, olha que legal. Tá lá uma lei complementar. Lei complementar que você está produzindo, porque a Constituição diz que aquele assunto que você está discutindo só pode ser por lei complementar. Até aí está tudo certo. Mas aí você aproveita que a lei complementar tem tudo para ser aprovada mesmo e faz esse negócio. Enfim, um artiguinho aí. Esse artiguinho trata de um tema que a Constituição não exige lei complementar. E tem muita lei complementar que trata de tema de lei complementar e outros tantos assuntos que não tem nada a ver com lei complementar. Qual é o problema disso? Vamos supor que depois você queira mudar aquele artigo que está na lei complementar, artigo esse que você está na lei complementar, mas não precisava de lei complementar. Está na lei complementar, mas é matéria de lei ordinária. Porque a Constituição não exige nada para se legislar sobre aquilo. Se você diz que lei complementar vale mais do que lei ordinária, você não poderia fazer uma lei ordinária, por exemplo, revogando só aquele artigo da lei complementar. Porque se lei complementar vale mais do que lei ordinária, então ela não... Como é que uma lei inferior revoga algo de lei superior? Não dá. Mas se você diz que as duas são de mesma hierarquia, então você pode alterar um artigo de uma lei complementar por lei ordinária. Desde que o artigo que você altera, ou mesmo que você revogue, não seja um assunto, um tema que a Constituição exija lei complementar. Isso é para fazer um alerta. Quando você pensa em hierarquia das normas, em processo legislativo, em conflito de normas, não pensa na norma em si, no título que ela traz, lei complementar, medida provisória. Pensa no conteúdo dela. É o conteúdo que interessa. Do que ela trata, afinal de contas? Porque você mede a hierarquia dela é pelo conteúdo. Porque a Constituição define conteúdo, a hierarquia, não define estrutura de norma, que tipo de norma manda em qual. Essa hierarquização das normas que introduz a jurista. A única hierarquia que há formalmente na própria Constituição é dela com relação ao resto. E mais nada. E mais nada. Mas é claro que além disso tem outras. Que a maioria da doutrina, só para acabar com esse papo de lei complementar, a maioria acha que a hierarquia é a mesma. A hierarquia é a mesma. E que nesse caso, se uma norma, o conteúdo dela, a Constituição não exige lei complementar, então pode ser até mesmo alterado por lei ordinária. Não é? Não seria inconstitucional lei ordinária que alterasse lei complementar. Desde que o assunto alterado não houvesse a exigência de lei complementar. Uma outra coisa curiosa é que em 88 vem a Constituição nova. É claro que quando você fez a Constituição, você não refez todas as leis do país. Nosso Código Penal, por exemplo, está aí desde os anos 40, é o mesmo. Com algumas alterações, algumas podem dizer muitas, mas é o mesmo. E está em vigor. Isso é o que você chama de recepção de normas. Vem uma Constituição nova, toda e qualquer norma que não é contrária ao conteúdo dela, está recepcionada. Mas há conteúdos que são recepcionados, que portanto são normas produzidas antes de 88, e que a Constituição de 88 diz, lei complementar regulamentará o assunto. Mas a norma que de fato você vem usando para regulamentar não é lei complementar. É uma lei feita antes de 88, e se é feita antes de 88 não pode ser lei complementar, porque esse troço só foi inventado em 1988. Então não existe lei complementar anterior a 1988. valendo. Está valendo. Isso não afeta as normas anteriores à Constituição de 88. Agora, alguns entendem que se a Constituição diz lei complementar regulamentará, o Legislativo está obrigado a legislar sobre o assunto. O Legislativo está obrigado pela Constituição a fazer uma lei complementar sobre aquele assunto. Agora, é claro que esse obrigado é muito engraçado. Tem um autor que eu gosto muito que é Maquiavel. Maquiavel tem uma frase muito legal. Olha, eu não vejo nenhum motivo razoável para acreditar que um homem desarmado consiga se fazer obedecer por um homem armado. Isso ele falava dos profetas. Os profetas que fundam estados. É engraçado que há dois tipos de profeta. Os profetas armados e os profetas desarmados. Os profetas que conseguiram fazer valer sua fé, curiosamente, todos eles eram profetas armados. Os desarmados pouco conseguiram na história. O mesmo vale para a Constituição. A Constituição, no discurso, substitui o soberano, mas é um soberano sem arma. Por que você usa a Constituição, por exemplo, no banheiro, na falta de papel higiênico, para suprir uma eventual emergência sanitária? E nada acontece com você. Você viola a Constituição de forma sistemática e a Constituição não reage, porque a Constituição é só papel, convenhamos. Então ela substitui no discurso dos livros de direito como se fosse soberano. Mas é soberano fraco, porque violações da Constituição não implica que haja armas obrigando você a obedecer no final das contas. O mesmo vale para o Legislativo. Aí fica jurista dizendo, o legislador tem um dever de acordo com a Constituição. Tá, mas e se não fizer, o que, que acontece? Nada. Nada. Um poder não pode obrigar o outro a fazer isso? Não. Por que não? O próprio judiciário, que seria em tese quem poderia dizer, você está condenado a legislar, ele diz, eu não posso condenar ninguém a legislar. Porque há uma tal separação de poderes, que diz que um poder não se submete ao outro. Na verdade, os três se submetem à Constituição. O máximo que o judiciário pode fazer é declarar que a Constituição determina que o Legislativo legisle. E declarar que o Legislativo não cumpriu sua missão, não legislou. Mas daí dizer que essa declaração que eu faço obriga alguém, leia-se o Legislativo, a fazer alguma coisa, tem uma distância boçal. Eu declaro que dane-se. Se ele não fizer, também não acontece nada. Nada. Então você tem várias normas em que a Constituição exige lei complementar. Você não tem lei complementar. Tem leis que não são complementares e está tudo certo. Está tudo numa boa. Não é legal? Olha, medida provisória. Medida provisória é muito legal. Porque a medida provisória é um instrumento típico de parlamentarismo, de sistema parlamentarista. Em sistemas parlamentaristas, o que você chama de executivo sai do próprio parlamento. Se confundem. Os ministros são, ao mesmo tempo, parlamentares, no final das contas. Sistemas parlamentaristas têm esse dispositivo parecido com a medida provisória. O nosso é importado da Itália. De um sistema na Itália que chamava de decreto-lei. Decreto-lei que era circunscrito a um chefe de Estado que vinha do Legislativo. O decreto-lei dos italianos é o seguinte, olha, assim que publica em Diário Oficial já tem força de lei. E depois o parlamento vota. O problema é que esse cara que faz a lei, que manda publicar e que já tem força de lei desde o dia em que publica e tal, se o parlamento acha que ele abusou do direito dele de criar os tais decreto-lei, esse cara perde o empreguinho no dia seguinte. O gabinete é derrubado. Você cria uma chamada moção de desconfiança. A moção de desconfiança é uma espécie de impeachment, que tira aquele parlamentar que exerce a função de chefe de governo e coloca outro. Cartão vermelho para esse cara. O gabinete cai. Isso faz com que haja muito mais responsabilidade no uso do tal decreto-lei. O Brasil é fantástico, porque o Brasil importa um modelo em plena ditadura. Não é lindo? O decreto-lei consta do nosso período ditatorial de 64 em diante, com o nome de decreto-lei, igualzinho o sistema italiano. O decreto-lei era ótimo, porque o presidente da República faz, feito o decreto-lei, publicou em diário oficial, tem força de lei. O Congresso tem um prazo de 30 dias para votar, mas eu lembro a você, é Congresso em ditadura. Numa ditadura, quem não aprova um troço que o ditador faz é um louco, é um insano. Se o Congresso não votar, sim, porque passam 30 dias, três coisas podem acontecer. Congresso vota e aprova, vira lei. Congresso vota e rejeita, está arquivado. E o cara que fez oposição, fudido, no caso da ditadura. Terceira opção, a mais comum, Congresso simplesmente não faz nada. Não vota, tem muito o que fazer, só trabalha terça, quarta e quinta, enfim. Tem um monte de problema em Brasília que leva você a não votar nada. A regra era, quem cala, consente. Se o Legislativo não disse nada, está aprovado automaticamente em 30 dias. Já que o Legislativo estava em ditadura, sabia que aquele troço era só para inglês ver mesmo? Ou seja, não valia nada. Então, não votava. Tudo automaticamente convertido em lei. Vem 88. Aí dizem, essa coisa de decreto-lei é um instrumento asqueroso. Isso é coisa de déspota, de tirano. Claro. Lembra esse espírito antidespótico? Lembra essa história que eu tenho que separar cabeça de corpo? Quem legisla é um, quem tem o poder de executar é outro? Como a medida provisória junta os dois de novo. Você pega um liberal do século XVII, coloca aqui sentado e explica para ele o que é medida provisória, ele vai olhar aqui e falar, despotismo, tirania, absurdo. A gente chama de democracia. Para você ver que as coisas vão mudando de valor e de sentido ao longo do tempo. A nossa medida provisória de 88 mudou em relação ao decreto-lei. Vale 30 dias, mas se o Congresso não aprovar em 30 dias, o presidente pode prorrogá-la. Por mais quanto tempo? 30 dias. Quantas prorrogadas ele pode dar em cada medida provisória? Quantas ele bem entender. Não tem limite. Era assim em 88. Era assim. Aí o que acontecia? Coisas muito legais. Você via assim. Medida provisória número tal, barra, um ano, é o ano dela, traço, 1, 2, 3. Isso quer dizer o seguinte, medida provisória número tal, do ano tal, sendo reeditada pela 123ª vez. 123 talvez seja um exagero, mas nós tivemos medidas provisórias que chegaram a 50 e poucas, 80 reedições. 80. E sabe o que é o pior da história? É porque é uma reedição por mês. A cada reedição, nada impede que você, presidente da República, que é o cara que reedita, altere um artiguinho ou outro, que coloque mais um artigo, que tire outro, que mude a redação, que acrescente inciso, que tire inciso, enfim, faz o que quiser com ela. Então você tem um troço hoje que é uma medida provisória em vigor, tem um caso regulado para aquela medida provisória, mas para saber qual é, de fato, a redação que vale como norma para julgar aquele caso, tem que descobrir no dia em que o fato ocorreu qual era a redação que estava em vigor. Como é que isso estava redigido em setembro do ano passado, hein? Era essa a pergunta que você fazia para um caso que aconteceu em setembro do ano passado. Você tem uma disposição sobre servidor público, regulamentada por medida provisória, sobre punição de servidor público. O servidor público que chamar o chefe de banana será exonerado. O cara chamou o chefe de banana em setembro. Mas como era a redação da medida provisória em setembro? Porque se em setembro ela dizia chamar o chefe de bananão, então chamar de banana não é exonerado, só quem chamava de bananão. Quem chamou de banana no mês seguinte já podia ser exonerado, porque no mês seguinte ia mudar de bananão para banana. No dia em que o fato ocorreu, você tinha que saber qual é a redação que estava em vigor. Enfim, é uma zona. É uma zona. É muito difícil. Esses planos econômicos, Bresser, verão, plano isso, plano aquilo, plano, sei lá, carochinha, Todos eles vieram por medida provisória. Medidas provisórias foram reeditadas. Agora que você tem que fazer acordo, você tem que verificar quem é que teve, quem é que foi prejudicado, investimento, caderneta de poupança, financiamento de casa própria, por esses planos, tem que saber no dia em que a prestação, que o crédito, que a dívida foi reajustada, qual era a redação da época de cada reajuste. Já que o reajuste é mensal e a redação é mensal, tem que verificar mês a mês qual era a redação para fazer o cálculo mês a mês, porque os índices mudavam mês a mês. Hoje não. Hoje está muito mais simples. Continua uma bosta, mas dá uma melhorada. Aí veio o Fernando Henrique. Fernando Henrique diz, assim não pode, assim não dá. Acabando o mandato, Fernando Henrique, faz sua emenda à Constituição e muda as formas de julgamento de medida provisória. E diz assim, a medida provisória agora, ela vale por 60 dias. Sendo que o prazo de 60 dias você não conta o recesso, se houver. Não é? Aqueles períodos em que o legislativo para, são descontados. Já que os períodos são de 30 dias, nessa brincadeira a vigência pode chegar até 90 dias. Prorrogável por mais um período de 60. 12, 6, 12, 120, com mais fériasinhas no meio, 130 dias. É o máximo da vigência da medida provisória. Depois da segunda prorrogação, veja, o Congresso é obrigado a votar. Entra em regime de urgência. Se o Congresso vota e aprova, torna-se lei ordinária. Se o Congresso não vota, é o que acontece muitas vezes, entende-se que a medida provisória está rejeitada. E em sendo rejeitada, acontece o que acontece com uma lei ordinária rejeitada. Uma lei ordinária rejeitada vai para os arquivos, sai de pauta e o Congresso não pode votar novamente o mesmo tema no mesmo ano, na mesma sessão legislativa. Ou seja, eu apresentei a medida provisória esse ano. Ela não foi votada, é igual a rejeitada. Eu não posso apresentar outra medida provisória. Nem um deputado pode apresentar um projeto de lei ordinário sobre o assunto. Porque a medida provisória rejeitada é tratada como lei, projeto de lei ordinário rejeitado. O que melhor descreve a medida provisória é o fato de ela ser um instrumento híbrido. Ela é ao mesmo tempo um projeto de lei. De que tipo de lei? De lei ordinária. Porque eu posso legislar por medida provisória, posso tratar de qualquer assunto que eu poderia tratar por... posso tratar por medida provisória qualquer assunto que eu poderia tratar por lei ordinária, cachorra, vagabunda, qualquer um. É um projeto de lei, só que tem força de lei. Por uma excepcionalidade, tem força de lei. Quando você caça o efeito força de lei, o que é caçar o efeito força de lei? O presidente faz uma medida provisória, está em vigor e tal. A Constituição diz que, para que você faça uma medida provisória, tem duas exigências. Relevância e urgência. Eu só posso fazer medida provisória por temas que são relevantes. Temas relevantes que eu não posso esperar o Congresso votar. Tem que ter relevância e urgência. Aí um deputado diz, olha, o presidente fez esse troço, mas não tem relevância nem urgência. Entra com ação no Supremo, contra o presidente da República. Olha, essa lei ordinária que ele fez não tem relevância nem urgência. O que o Supremo faz? Diz, realmente, não tem relevância nem urgência. Caça o efeito força de lei. Acabou o efeito força de lei. Ninguém é obrigado a obedecer esse troço. Mas ela continua existindo como projeto de lei ordinária. Mudou. Quando caça o efeito força de lei, automaticamente ela vira uma lei ordinária. Um projeto de lei ordinária no Congresso. Para ser votado como lei ordinária é votado. Maioria simples, uma vez em cada caso, enfim. Sem o menor problema. Sem o menor problema. Você aprovou. Aprovou, vira lei. Lei comum, lei ordinária, mesma coisa. Sem mudar nada. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Um detalhe sobre lei ordinária e medida provisória que é muito legal. Legisladores no Brasil sistematicamente reclamavam que o legislativo não legisla por culpa do presidente da República. É porque o presidente da República faz tanta medida provisória e tem uma sacanagemzinha na medida provisória. É que a Constituição diz que ela entra em pauta em regime de urgência urgentíssima. Eu acho essa expressão ótima, urgência urgentíssima. Né? Existem os fudidos e os fudidos fudidíssimos. Existem os tristes e os tristes tristérrimos. Né? É uma coisa meio... Né? Urgência urgentíssima. Pô, já não é urgente, então tem mais urgente ainda. Urgência urgentíssima. É porque já tem um tipo de lei que tramita em regime de urgência. Quiseram criar um regime de urgência que fosse mais urgente que o regime de urgência. Ao invés de mudar o nome do regime de urgência, quer dizer, regime de alguma pressa. Né? Aí resolveram criar um chamado urgência urgentíssima. Mas enfim, o fato é que 60 dias, meu amigo, não votou, chegou no segundo período do segundo tempo, na segunda na prorrogação. Acabou 60 dias, prorrogou. Nos outros 60, está chegando o final, você não votou, entra obrigatoriamente na pauta, criando a tal obstrução. Eu não posso votar mais nada enquanto não votar essa medida provisória ou ela caducar. O que é caducar? Veja, não é só sua avó que caduca. Leis também caducam. Quando a lei caduca? Por dois motivos. Caso de lei temporária, aquela que já nasce com prazo de validade. Essa lei valerá até o dia tal. Por exemplo, a eleição, quando vem a tal da lei seca, que é um ato normativo do Tribunal Regional Eleitoral, mas que funciona como lei. Ela vale por 24 horas. Acabou a eleição, pronto, não tem mais lei seca. Acabou a eleição, ela caduca. Ou então, quando perde o objeto, perde a razão de ser. Você faz uma lei, um ato de disposição constitucional transitória, um artigo na Constituição de 88, para resolver um problema passageiro, que dizia o seguinte: defensor público, concursado antes de 88, podia advogar. A Constituição vem dizendo, defensor público não pode advogar. Mas só vale para os defensores públicos concursados depois de 88. Os defensores públicos são concursados antes de 88, diz uma norma da Constituição, podem continuar advogando. Essa norma vai caducar. Quando? Quando você não tiver na ativa mais nenhum defensor público concursado antes de 88, que estarão aposentados, terão pedido exoneração, sido exonerados ou estarão todos mortos. Quando isso acontecer, sua norma caducou. Ela está lá, está escrita, mas ela não se tocou que o tempo dela passou. Ah, que defensor público de 88, mas eu já te disse, não tem mais ninguém. Como não? Eu estou com defensor de 88. Não tem, né? Caduca. Medida provisória caduca. Quando que caduca? Acabou o prazo, ninguém fez nada com ela. Caducou. Já era. Comeu mosca, rodou. Olha, um outro problema com medida provisória. Aquela porcaria gerou efeito, força de lei. Foi revogada. Quer dizer, não podia ser lei e tal, o Congresso votou, não votou, pouco importa. Foi revogada. E o que aconteceu durante o período de vigência dela? Vamos supor que fosse uma lei que aumentasse imposto. Tipo CPMF, coisa agradável. A CPMF vai passar de... Quanto é que está a CPMF? 0,38. Vai passar para 38%. Por medida provisória. Aí está aí você, babaca, que recebe o seu saláriozinho na conta corrente e já sai mordido em 27,5 já levam de imposto, agora mais 38 do CPMF. Mais um outro imposto que eventualmente crie. Sei lá, o imposto do corno. Todo mundo que é corno tem que pagar o imposto a mais para largar de ser corno. Tá lá. Aí você está pagando, porque estão descontando. Né? Ó, o dinheirinho corre na sua conta, lá vai a mordida do leão. Ô. Aí o Congresso vai dizer, olha, isso aí vamos rejeitar, porque eu também pago imposto. E aí eu acho que não é uma boa. E aí, o dinheiro que você pagou nesse tempo todo? Como é que fica? Quando veio essa emenda, porque isso era um problema com a medida provisória. Havia uma discussão, já que lei não resolve, Constituição não resolve, jurista tenta resolver. Só que jurista, quando resolve, é engraçado, porque resolve na base da opinião. E todo jurista acha que pode ter opinião. Porque não há hierarquia muito clara, formal, entre os juristas. É claro que é uma hierarquia, mas que é consequência do próprio campo social dos juristas. Mas, formalmente, não há nenhuma. Então, tem os juristas que se dizem consagrados, grandes professores, que dizem, se a medida provisória for rejeitada, todos aqueles atos que ocorreram durante esse período de vigência têm que retroagir. Tem que desfazê-los, fazer todas as situações voltarem ao estado em que estavam, como se a medida provisória não tivesse existido. Outros tantos diziam, não valem, são válidos, mesmo que ela tenha sido rejeitada. E aí, a medida provisória que mudou, a emenda constitucional que mudou a medida provisória foi muito legal, porque ela disse o seguinte, os atos que ocorreram durante o período de vigência são nulos. Dizer que é nulo quer dizer que não gera nenhum efeito. Se gerou, tem que desgerar, tem que voltar atrás. Mas, esse mais é que pode tudo. Mas, o Congresso Nacional pode, por um decreto legislativo, o que é decreto legislativo? Outra norma federal, de mesma hierarquia de medida provisória, de lei complementar e de lei ordinária, só que é uma norma que é feita por apenas um poder. Como assim apenas um poder? É porque a regra do processo legislativo é levar em conta dois poderes, o legislativo e o executivo. O legislativo faz lei, mas vai para o executivo para ele sancionar, ele tem um poder de veto, ele é que promulga. O decreto legislativo é aquilo que compete só o legislativo fazer sozinho e o executivo não mete bedelho. Promulgar, ou seja, promulgar é mandar executar. O promulgar é o tal do cumpra-se, que vem na lei, sabe, do despacho. Isso é que é promulgar. O tal do cumpra-se, o próprio legislativo faz. Não precisa do executivo para mandar cumprir. Por que o processo legislativo leva em conta dois poderes sempre? Como regra. Sempre não, mas como regra, despotismo, tem que ter dois, não pode ter um só sozinho. Se um sozinho faz e ainda manda cumprir, é despótico. Um faz, quem manda cumprir é outro. Mandar cumprir é o próprio ato de executar. Mas o decreto legislativo é uma exceção. Ele mesmo faz, ele mesmo manda cumprir. Medida provisória também. O próprio executivo faz, ele mesmo manda cumprir. Sozinho. Por decreto. Aí, por decreto, o que ele pode fazer? Manter válidos os atos praticados durante o período em que a medida provisória teve vigência. Ele pode. Aí vem outro mais. Mas, viu como é simples? Mas, e se não fizer nenhum decreto legislativo? Que é o que acontece em 99,9% das vezes. O não fazer decreto legislativo é igual a fazer decreto legislativo dizendo que todos os atos são válidos. Não é engraçado? Não tem errado. Se você está estranhando, se você está me olhando com essa cara de que tem alguma coisa estranha, é porque você entendeu direitinho. É isso mesmo. É nulo. Mas não é. O resultado é esse. É nulo. Não é uma zona. É complicadíssima a emenda por causa disso. É nulo. Então não vale nada. Aí você diz assim, ó, vou resolver. É nulo, não vale nada. Não precisa mais nem ler. Não, continua lendo para você ver o que acontece. Aí vai lendo os incisos abaixo. Aí ele salta dois incisos e diz assim, apesar de ser nulo, o Congresso pode fazer um decreto legislativo mantendo. Aí você lê mais um ainda. Mas se não fizer, a omissão do Congresso em fazer o decreto equivale a se ele tivesse feito, mas mantivesse a vigência de tudo. Então o que acontece na prática? Vem a medida provisória. Ou você não vota, é o mais comum, ou se vota, rejeita. Não faz decreto nenhum para esse troço. Tudo que aconteceu durante a vigência está mantido. Aí você que pagou aquela grana toda da CPMF, você começa a ler a Constituição e diz assim, é nulo, beleza, vou poder pegar minha graninha de volta. Aí lê mais um pouco. É, mas podem fazer um decreto legislativo. Aí você diz assim, é, podem, mas não fizeram. Posso pegar minha graninha de volta. Aí lê mais abaixo. Se não fizeram, é a mesma coisa que fazer e manter. Então perdi a grana. Então você fica oscilando nesse jogo de felicidade e tristeza, entendeu? Até que no final você se dá mal. É sempre assim. Agora, quem deveria, qual possibilidade? Ele está verificando que, além de estar vigente, não está nessa troca de leis, seria o próprio... Porque, às vezes... A administração pública, que é quem aplica as leis. É por isso que esse tema é interessante, porque você é o cara que funciona em função de lei. Então você tem que saber qual lei que você tem que obedecer, no final das contas, no meio dessa zona toda. Se não me engano, tem um artigo de Constituição que diz que ninguém pode dizer que não conhece, que desconhece a lei. É. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu tenho uma lei, sei lá, que vai me dizer como eu posso trabalhar com uma criança ou adolescente. Mas como é que eu vou então, acompanhar essa mudança de ciclo, que está chegando sempre novos? Essa do desconhecimento é muito legal, porque não está na Constituição. Está na lei de introdução ao Código Civil, mas vale como regra para o direito todo, apesar do nome. A lei de introdução ao Código Civil não é lei, não é de introdução a nada, e muito menos ao Código Civil. É um decreto-lei que é regra sobre conflito de lei no tempo e no espaço, e que não tem nada a ver com o Código Civil, porque ela é de 1942, e não teve nenhum Código Civil logo depois. O Código Civil que veio depois dela é esse de 2002, enfim. Eu me perdi no tempo. Por que isso? Porque, cara, se constranger você a obedecer uma lei dependesse da minha certeza de que você sabia que a lei existe, então ninguém ia ser obrigado a obedecer lei nenhuma, porque como é que eu provo que você sabe alguma coisa? Eu tenho como provar que você não sabe, mas provar que você sabe? Você sabe da lei? Não. Como é que você... É complicado isso. É que nem prova negativa também, sabe aquela história de que todo mundo é inocente, até que prove o contrário? Isso não é só a regra de direito, é a regra de lógica. Porque é impossível produzir prova negativa. Como assim prova negativa? Prova da inexistência de fato ou coisa. Como é que você prova a inexistência de fato ou coisa? Se você não está entendendo, imagina, você chega em casa, sua esposa olha para você e diz, você está me traindo, tem um amante. Você diz, não estou. Prova que não tem. Caralho, como é que você prova o processo? Você tem que comprovar que tem um amante. Leva a foto dela, traz ela, é minha amante, sou. Agora, que não existe amante, como é que você prova o processo? Perguntar para todas as mulheres do mundo, uma por uma, você é minha amante? Não, tá vendo? Essa não é. Falta o resto da população mundial toda, alguns bilhões aí. Vamos descontar a chinesa, porque eu nunca gostei de chinesa e sabe disso. Tem que dar uma reduzida. Não dá para produzir. Impossível. É impossível. Olha, aí essa regra, veja, ela não funciona para o conteúdo. Isso quer dizer que você não pode escapar da obrigação de obedecer uma norma simplesmente dizendo, não sabia que ela existia. Em tese, você sabe que ela existe. Pouco importa a sua alegação da existência ou não dela. Pouco importa. Agora, isso não quer dizer que você não possa se escusar da obediência de uma lei em função da interpretação dela. Uma coisa é você dizer, não estou obrigado à lei porque não sabia que ela existia, porque desconheço a lei. Outra é desconhecer conteúdo da lei ou desconhecer fato da lei, fato descrito pela lei que, se houvesse, tornaria aquele fato que você praticou lícito. São duas coisas diferentes. Então, primeira, diz mais respeito a serviço público. Lembra que eu comentei no nosso último encontro aquela história do peso, da força que tem procuradores dentro do serviço público? É porque aqui é o administrador. Quem tem que fazer ele, ele é que tem o poder de fazer. É ele que responde se alguma coisa der errado. Mas ele chega e pede um parecer para o procurador. O parecer diz, é minha opinião, eu acho, é achismo, é interpretação da lei. Ele pega e age exatamente de acordo com o que o procurador fez. Chega outro cara que também interpreta a lei e diz, você fez merda. Vem aqui me explicar isso. Eu sou um juiz, vem cá explicar isso agora. Você cometeu ato de improbidade. Não cometi não, aqui ó. O cara disse que eu podia fazer isso. É, mas não podia. Você não pode ser responsabilizado pela interpretação. Dizem, você agiu de boa fé. Não é a mesma coisa que desconhecer a lei. Desconhecer a lei, eu não sabia. Ah, então essa lei não vale para você. Não vale? Vale. É que você agiu de boa fé, achando que o que você fez era o certo. Então quem é culpado? É o procurador? Não, ele também não, porque ele só deu opinião. Ninguém pode ser punido por opinião. Então todo mundo faz merda e ninguém é culpado. É para isso que serve procurador. Procurador em órgão público serve para tirar o seu da reta, sem colocar o dele. É muito bem bolado isso. Ou você acha que o serviço público, alguém dá... Alguém bate prego sem estopa ali dentro. Qual é? E no final tem sempre o SMJ, né? SMJ? Salva o melhor juiz. Ah, esse salva o melhor juízo é ótimo. São duas expressões que eu acho ótimo em sentença. Salva o melhor juízo e ao meu sentir. Ao meu sentir é ótimo, porque você fica meia hora, sabe, tentando argumentar e prova e tal. O cara vem, ao meu sentir, porque quer dizer que eu estou há meia hora tentando te convencer do próximo e no fundo é o que você sente. Ao meu sentir, sentir que é afetado pelas minhas hemorroidas que doem meu rabo hoje, vou indeferir tudo. Vou ter salvo o melhor juiz, quer dizer que você, isso que você fez não é o melhor. Você fez de qualquer jeito, então, é isso que você está me dizendo? Salvo o melhor juiz. É cacuete retórico, né? Cacuete retórico. A outra é uma excludente que existe no direito penal, mas que por analogia você até aplica em outras áreas, inclusive no direito administrativo. É um erro, mas é um erro de juízo de fato. Por exemplo, o exemplo clássico. Sabe que o direito penal vive de exemplo. Você tenta explicar, mas ninguém entende, então vai por exemplo. E os exemplos são sempre os mesmos. O Código Penal diz que qualquer conjunção carnal mediante violência ou ameaça é estupro. Tem um outro artigo do mesmo capítulo que diz que se a mulher, sim, porque só a mulher pode ser vítima de estupro, porque estupro é conjunção carnal. Conjunção carnal é a initio penis intravas, em bom latim. Homem não pode ser vítima de estupro, porque homem não tem vas, salvo os operados. Mas eu não sei de nenhum caso de homem operado que seja vítima de estupro e que tenha um caso desse. Se a mulher for menor de 14 anos, a violência é presumida. Pouco importa se ela topou, se foi ela que pediu, é estupro. Porque a violência é presumida. Presunção formal, presunção da lei. Não adianta você provar, produzir nenhuma prova de que não houve violência, nem grave ameaça, pouco importa. Não querem nem saber. É estupro. Aí o cara vai ao puteiro. Se você prefere o termo leigo, casa de tolerância, mas... Puteiro, zona. O cara vai à casa da luz vermelha. Chega lá, a dona da casa da luz vermelha diz, tem uma andorinha nova. E o cara olha, mas ela não é de menor não, né? Sabe que de menor a palavra só, tudo junto, de menor. O jornal do Rio Povo, aquele jornal que se torcer sai sangue, sabe, quem só fala de crime? A manchete um dia era, de menor tudo junto, mata de menor. Achei ótimo o negócio. Não é de menor não, né? Então, que isso? Tem 17 anos. Aí o cara olha, 17 anos. Olha pra cara dela. Tem cara de 17. Não pede identidade, porque... Não costuma ser praxe em casas de tolerância. Só poderia, por favor, pessoal, sua identidade. Vou conferir para ver se é verdadeira mesmo. Havia toda uma série de circunstâncias de fato em que tudo levava a crer que você, no duro, achava mesmo que ela não tinha 14 anos. O fato de ser um puteiro ajuda. O fato de ela ter cara de ter mais de 14 anos, mas 17 pode. Pode transar com quem tem 17 à vontade, isso não tem o menor problema. 16 anos também, 15 anos também, 14 é que é o problema. 14 para baixo é estupro. Fez, acabou o baile de debutante, está tudo liberado. É por isso que baile de debutante veste a menina embrulhada para presente, com um vestido de lacinho, laço enorme. Assim. E o laço vai ficar em cima da bunda, que é para ficar um... Né? É para isso, para você apresentar a sociedade, agora é mocinha. Passou daí, está liberado. Agora, podia ir penal antes disso, não. Aí é estupro. Aí é estupro. Depois disso é namoro, é lindo, é outra coisa. Ora, tudo levava a crer que não, que ela, né? Você errou, você fez um mau juízo da realidade. Mas que se aquilo que você, que é só um erro de representação da realidade seu, se não fosse erro, tornaria o ato lícito. Tornaria a fornicada em zona lícita. Isso, claro, tornaria, só elimina o problema do estupro. A exploração sexual de menor continua, é outro crime. Só estou falando do estupro, eu não estou falando do... Né? Não é crime você transar com quem tem menos de 18 anos. É crime você explorar sexualmente quem tem menos de 18 anos. É outra história. Por conta do ECA. Olha que apelido legal. O Estatuto da Criança e do Adolescente. É outro crime. Explorar sexualmente é que é o problema. Cobrar. Quer dizer, prostituta não. Piranha pode. Dá para todo mundo? Pode. Agora, cobrar, aí não. Se tiver outro explorando, ela pode cobrar, mas outro não. Se ela auto-explora, também não é crime. É crime o cara que paga. Porque o pagar é explorar. Se alguém cafetina, não é? O lenão. O código chama de lenão. Aquilo que você chama de cafetão. Cafetão já é um nome ridículo. Lenão é pior ainda. Aquele pratica o lenocinho. Lenocinho parece que você está matando alguém. Lenocinho. É cafetinagem, em bom português. Ele comete o ar, ele comete o crime. Tal, enfim. É diferente você dizer, não sabia que ela tinha menos de 14 anos. É diferente dizer, não sabia da lei. O que também é diferente dizer, interpretei mal a lei. Os dois são diferentes. E os dois casos levam em conta a tal da boa-fé. O caso do agente público que aplica uma norma baseado num parecer de um procurador, entende-se que ele agiu de boa-fé. O ato praticado de boa-fé não é punido. Para você poder punir o procurador e o administrador público, é preciso provar que houve má-fé. Dos dois. Má fé do procurador quando fez o parecer. Má fé do administrador quando já sabia que esse parecer é furado. Já encomendou o parecer. Como é que você prova um negócio desse? Só com escuta. Oi? É porque ele não é otário, né? Você pode falar qualquer coisa de graça. Eu vou chamar de burro aí, não. Burro ele não é. Amigo, ninguém atinge uma posição de poder sendo idiota. Ninguém. Ninguém chega lá por acaso. Olha como esse cara fala mal, olha como ele é ignorante. É assim, burro não é. Burro não é. Burro somos nós que estamos aqui falando. Eles não. Ninguém lá é burro. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Agora, para responsabilizar, tem que provar má fé. E prova de má fé não está no documento. Prova de porque ninguém escreve. Só sei que você manda cartinha. Mande e-mail interceptado. Vamos fazer uma armação, faz um parecer dizendo isso, porque aí eu livro a minha cara e você também. E o cara, mas eu acho que isso está errado. Foda-se, é só para você. Ninguém, você diz que a opinião e está tudo certo. Ah, beleza, vamos lá. E assim a gente tira a grana do serviço público. Quer ver um outro detalhe? Ainda que haja má fé na produção do parecer e também do agente público que obedece cumprindo o parecer, você faz de uma fé que não é de fato a sua opinião, mas aquele parecer que você produziu é plausível, é aceitável, é interpretação que os responsáveis pelo controle da administração, seja órgão do legislativo, caso o Tribunal de Contas, seja órgão judiciário, se entender que está correto, ainda que prove a má fé que não lesa, que não extrapola os limites da legalidade, má fé que não lesa o patrimônio público, então você também não responde por nada. É preciso que haja dano ao patrimônio público, é preciso que haja violação de norma, é preciso que haja má fé. Cara, é muita coisa para provar num processo só. Por isso que é muito difícil você condenar alguém por corrupção, no final das contas. Por improbidade, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Você acha que alguém da Operação Navalha vai rodar? O que tinha que acontecer já aconteceu. O nome apareceu na imprensa e fica feio. Só isso, só isso. Que para rodar mesmo, para ser condenado no judiciário, é muito difícil. Porque Mancalheiros, se rodar, roda da presidência. Perder mandato é muito difícil. Se perder, perde a presidência. Vai depender do quanto o PMDB está disposto a apoiar. E o PMDB está disposto a apoiar dependendo do quanto esse assunto ainda fica dando rolo na mídia. Se alguém conseguir descobrir mais algum rolo dele, que consiga manter a notícia no jornal por mais umas duas ou três semanas, aí a situação dele fica perigosa. Tudo depende de notícia nova. É porque o deixar ou não deixar ir para frente está ligado à disputa pela cadeira da presidência. A mesa diretora do Senado, essa que é a disputa. Ninguém está nem aí se ele violou alguma coisa ou não, se ele está envolvido em maracutaia de empreiteiro. Todo mundo está envolvido em maracutaia de empreiteiro ali. O barato não é esse. O barato é esse. E o negócio dele também não é mandato, no final das contas. Ninguém está nem aí para o mandato. Ninguém vai caçar mandato dele. Porque ninguém caça mandato de ninguém ali. Agora, a mesa, se o seu partido não quer, o meu quer. Todo mundo quer a mesa. Todo mundo quer a boca que ele ocupa lá dentro. Para derrubá-lo da boca, aí pode ser que derrubem. Mas tudo depende de força de partido. E o partido tem mais força quanto mais o assunto ficar na imprensa. Isso é direito. O direito nunca descreve para você as coisas assim, já reparou? Descreve porque a violação, é preciso haver prova, porque em havendo prova, é preciso uma sentença que uma vez prolatada... Mas nessa sentença prolatada, o negócio é a luta pela cadeira de quem manda. Isso aí é que vale. A imprensa, enquanto der munição, para quem quer o lugar dele, beleza. Quem vai ser o fiel da balança disso tudo, para variar, é Lula. Que Lula controla, no final das contas, a maior bancada. A maior bancada. Se o PT convence Lula a apoiar o próprio partido contra o partido de Renan Calheiros, para que derrube a mesa diretora e coloque lá, entendeu? Alguém, do, aí vai, porque, enfim, ele tem a máquina, ele tem a maioria. Aí o negócio fica feito. Agora, se não tiver disputa forte, só tiver partido Nanico brigando, aí... Se for só Gabeira reclamando, aí... Se for só o Gadeira enchendo o saco, aí... Não? Rapaz, ele deve ganhar muita milhagem, né? Olha, mas no final das contas falamos de leis que devem ser obedecidas e leis que não precisam ser obedecidas. Para terminar o rol das normas federais, não é? Decreto legislativo, você já sabe, um poder só. Faltou uma linha só porque não é lei, não é de mesma hierarquia, é superior a elas, que é a emenda à Constituição. Porque a emenda à Constituição, ela não cria nenhuma norma que complementa a Constituição. Não é norma infraconstitucional, é norma que altera a própria Constituição. O que regulamenta a emenda é o artigo 60 da Constituição. O artigo 60 e seus vários parágrafos. Veja que o artigo 60 ele é muito mais um limitador da possibilidade de se alterar a Constituição do que propriamente algo que permite você alterar. A Constituição toda, via de regra, é alterável. Só não é alterável na forma, no momento e no conteúdo que o artigo 60 e seus incisos e parágrafos dizem que não pode, quando pode e da forma que pode. Cara, para emendar a Constituição, um sapo. Primeiro que a iniciativa para emenda, você já precisa de um terço, cara. O seu requerimento para emendar, para criar uma PEC, projeto de emenda à Constituição, já é um saco. Um terço de assinatura. Já começa o conchavo, a disputa, o acordo, antes de ir para votar, para virar projeto. Já é um saco. Já é um saco. Um terço de deputados, senadores. Já o presidente da República é alguém que também pode apresentar um PEC, projeto de emenda à Constituição. Mas aí ele vai sozinho. Por isso é muito mais fácil o presidente ter a iniciativa dos projetos de emenda do que algum parlamentar. É por isso que ficam cobrando as tais reformas que o Brasil precisa, ficam cobrando do executivo. Porque o legislativo é tão complicado que não consegue nem dar a partida no negócio. O executivo dá a partida numa canetada só, é mole. Ainda tem maioria da bancada. É ele. É ele que as pessoas pressionam. Feito isso, esse troço tem que ter 3/5 de votos do total de deputados e senadores votado nas duas casas legislativas e em 2 turnos. O que quer dizer isso? Você tem que votar 2 vezes em cada casa. A mesma coisa. 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Se votou uma vez, vamos votar de novo para ter certeza. Aí vota. Se houver alguma alteração, porque você vota uma vez na Câmara? Vamos votar em segundo turno. Votamos em segundo turno. Tá. Vamos mandar para o Senado. Senado aprova em primeiro turno. Mas resolveu mudar uma coisa. Posso fazer a emendazinha? Pode. A emenda. Tem que voltar para a Câmara. Para votar de novo. 2 vezes. 2 vezes. Esses são os chamados requisitos formais para aprovar a medida provisória. Formal que diz respeito ao processo legislativo. Feito isso, vai para a promulgação do Presidente da República. Há uma limitação temporal a determinados períodos em que você não pode emendar a Constituição. É quando há declarado intervenção federal em Estado ou declarado Estado de sítio ou Estado de defesa. São situações excepcionais que, em ocorrendo, você não pode emendar a Constituição. Lembra quando a OAB aqui no Estado pediu intervenção federal no Espírito Santo e fez aquele relatório, né, que contava um monte de barbaridade envolvendo um monte de gente em todos os poderes? Aí o troço vai para Brasília. Chega lá, qual é o procedimento nesse caso de intervenção? Tudo começa com o Procurador-Geral da República. Porque você faz um requerimento, mas no duro você está pedindo para o Procurador-Geral mover a bunda dele e mandar isso para o Congresso, porque é ele que tem a iniciativa do processo, do pedido de intervenção. Não é a OAB, não é ninguém. Você pode pedir, como qualquer um pode pedir. A OAB pede, você pede, minha mãe pede, todo mundo pede. Agora, o Ministério Público não é obrigado a atender, atende se quiser, no final das contas. Aliás, é nem o Ministério Público, é o Procurador-Geral da República. É só ele, mas ninguém. Aí o Procurador-Geral deu uma entrevista. Está tudo bem, está tudo legal, eu acho que realmente é caso para intervenção. Vou pedir ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julga uma espécie de autorização. Se o Supremo disser, pode intervir, vai dizer por quanto tempo, vai criar uma espécie de leizinha, que é uma sentença, mas que funciona como lei, que delimita a intervenção. E quem intervém aí é o Executivo. O Executivo executa a decisão judicial. Aí Zé Inácio, que era governador, vai até Brasília, conversa com Fernando Henrique e no dia seguinte o Procurador da República volta atrás. Mudei de ideia, não vou mais pedir. Aí todo mundo disse, é por influência do Zé Inácio, que é do mesmo partido. O problema não foi esse. Fernando Henrique queria que o Zé Inácio morresse. Saísse do partido, do Espírito Santo, da vida dele, da frente dele, do gabinete dele. Enfim, não é de um apoio. É porque você tinha 3 projetos de emenda à Constituição tramitando, os 3 de interesse do Executivo. E se cria uma intervenção federal no Estado, e detalhe, intervenção para acabar com crime organizado e violação de direitos humanos. Quanto tempo você acha que uma intervenção dessa vai durar? Até pacificar esse troço. Quando é que pacifica? Quanto tempo você acha que você leva para acabar com corrupção com intervenção federal? Então, sabe, o risco era muito grande de você impedir toda e qualquer emenda à Constituição quando você quer emendar. Aí você, Henrique, deu uma telefonada, o problema não foi o Zé Inácio ter ido lá. Foi o procurador da República ter dito no jornal que achava razoável a intervenção. Sai no jornal num dia, no outro ele muda de ideia, porque quando sai no jornal, ele Fernando Henrique falou, esse cara tá maluco, pegou o telefone, é o seu animal. Se você fizer isso, ele tá fudido. Coincidiu com o mesmo dia de José Inácio lá. É que no dia seguinte, ao da visita, é que o cara dá outra entrevista dizendo mudei de ideia e tal. Aí dá a impressão de que foi influência dele, não foi. O próprio, ainda que ele não fosse, ainda que ele ficasse trancado no banheiro de casa, essa intervenção não saia nem a pau, de jeito nenhum. Se o procurador da República pedisse, aí o governo todo e o legislativo, e empresários, Deus e o mundo iam fazer pressão no Supremo para que não decretasse a intervenção. Que se decretar, aí você não podia fazer essas reformas, enfim, um monte de emenda importante ia ficar parada ali. Se você fosse uma intervenção municipal, não poderia ser feita nenhuma lei a nível nacional. Você não pode emendar a Constituição. Você pode legislar, mas não pode emendar a Constituição. Emenda não pode. Nem com intervenção, nem estado de sítio, estado de defesa. O que são os estados de sítio e de defesa? São chamados estados de exceção. Exceção a quê? Exceção ao próprio direito. São situações ou de calamidade pública por motivos naturais, ou convulsão social, rebelião, movimento separatista, beirando a guerra civil, ou mesmo estado de guerra, invasão estrangeira. Um exército estrangeiro aporta na fronteira. Estado de sítio. Quando você decreta, o executivo ganha alguns poderizinhos a mais que ele não tem. Inclusive para criar exceções a direitos e garantias individuais. Interceptação de escuta, proibir reunião, tudo para restaurar a ordem. Vale enquanto existe motivo para isso. Numa situação dessa, você não pode permitir a alteração da Constituição. E você já está numa situação em que o executivo tem plenos poderes, podendo inclusive caçar a gente e tal. Né? Prisões provisórias, sem precisar dar muita explicação para ninguém, enfim. É mais ou menos o que funciona nos Estados Unidos como chamado o ato patriótico do George Bush. É a mesma coisa. Os Estados Unidos vivem uma espécie de estado, não de sítio, mas de emergência constante. Parece muito com o estado de emergência da nossa Constituição. Só que durante, desde o início, desde o 11 de setembro, rola. Né? O ato patriótico. É uma coisa, não pode emendar a Constituição. Né? São duas exceções. E conteúdo. São chamadas cláusulas pétreas. É o parágrafo 4 do artigo 60. Você não pode alterar nenhuma norma da Constituição. Aliás, o que ela diz é o seguinte: não pode ser objeto de deliberação o projeto de emenda tendente a. Quer dizer, não pode ser objeto de deliberação, quer dizer que você não pode nem votar. Votar já é inconstitucional. Direitos e garantias fundamentais, quando diz alterar a lei, é se reduzir, extinguir. Direitos e garantias fundamentais, quais são os direitos e garantias fundamentais? Não é só o que está no artigo 5º, que está escrito com todas as letras, direitos e garantias fundamentais. Há uma série de direitos na Constituição, espalhados do começo ao fim dela, que, se for interpretado como direito e garantia fundamental, torna-se algo inalterável por emenda. Vou dar um exemplo, maioridade penal. Maioridade penal não está no artigo 5º. Mas uma série de juristas dizem que é direito e garantia individual e, portanto, não pode ser objeto de emenda. Não dá para fazer por emenda a redução da maioridade penal. Como é que você muda um troço desse, então? Por emenda não é. Só fazendo outra norma constitucional, sobretudo tal poder constituinte originário, que eles dizem nos livros. O que eles chamam de poder constituinte originário? Já que o Brasil se declara Estado democrático de direito, o poder constituinte democrático, eles dizem, é o povo. Quando que você cria um poder constituinte democrático? é quando você convoca as pessoas a votarem em outras pessoas que terão um especial poder para criar uma nova Constituição. Sim, você tem que convocar uma nova Assembleia Constituinte. Convocou nova Assembleia Constituinte, eles podem fazer qualquer coisa. Não tenha mais a limitação de cláusula pétrea. Há uma outra forma. É porque você fica tanto tempo dizendo que o titular do tal poder constituinte é o povo. Por que o povo? Porque o povo é esse cara de quem o poder emana. Esse poder que emana é o tal poder soberano, é o tal poder de você criar suas leis do jeito que você bem entende, poder de autodeterminação que você tem, poder seu para deliberar sobre si mesmo. É Rousseau. Lembra aquela ideia? Você tem poder, mas só para virar súdito. Essa história de que você tem poder é só para dizer que a lei que você obedece é vontade sua. Mas que você tem pleno poder para ser obrigado do jeito que bem entender. Você pode mandar em você do jeito que você bem entender. Você, eu sou o tirano. Sem ser tirano. Ora, dois instrumentos em que o povo se manifesta diretamente sobre algum tema: referendo ou plebiscito. A diferença do referendo e plebiscito é que no plebiscito você faz uma consulta. Consulta ao povo em que você pergunta: quero legislar sobre esse assunto, posso? Isso é plebiscito. Você acha que nós devemos reduzir a moralidade penal? Sim ou não? Plebiscito. Referendo, eu faço a lei, mas condiciono a vigência dela, condiciono o início do período em que eu posso obrigar as pessoas a obedecerem a norma, isso é vigência. Há uma aprovação, há um referendo das pessoas. Foi o caso do Estatuto de Desarmamento, não foi plebiscito aquilo, foi referendo. Eu fiz a lei e disse: olha, a lei está feita, está promulgada, está publicada. Agora, ela só gera efeito se as pessoas concordarem com ela. Eu vou condicionar a validade dela, a eficácia dela no meio social, a um referendo, a uma confirmação das pessoas. Entende-se que referendo e plebiscito é igual ao tal poder constituinte originário, aquele que é ilimitado. Dizem que poder constituinte originário, o poder de criar originariamente uma Constituição, ele é ilimitado. Na verdade, o discurso é tautológico, porque você identifica com o poder constituinte originário aquilo ou aquele que você identifica também como sendo o maior dos poderes formalmente reconhecidos numa instância política qualquer. Se você é um Estado teocrático de direito, ou seja, você acha que Deus é que manda em você. Exemplo, República Islâmica do Irã. O poder constituinte originário é Alá, porque é nele que você reconhece o maior dos poderes. O nosso, já que é democrático, reconhece no povo. Aquele papo de que a voz do povo é a voz de Deus seria um ditado interessante para usar como exemplo aqui. Então, qualquer manifestação direta da população convocada diretamente para isso, é que poderia ou criar a autorização ou, eventualmente, aprovar uma alteração que violasse como conteúdo as tais cláusulas pétreas. Então, entra direito e garantia fundamental, o que mais? Forma de Estado, sistema de governo, forma de acesso e exercício de poder, enfim, um conteúdo que livros de direito constitucional estão acostumados a chamar de conteúdo material da Constituição, como se fosse um conteúdo mais importante. Conteúdo material da Constituição. Deu para entender isso ou o papo é muito bravo? Emenda a Constituição que viola a cláusula pétrea. Em termos formais, você é obrigado a obedecer? Não. Não é. Lei ordinária que é contrária à Constituição. Você é obrigado a obedecer? Depende. Mas isso é algo que nós só veremos após o nosso intervalo comercial. Voltamos já!